nossas férias, amiga. É, gravação do clipe, olha aí. Roteiro, figurino. Do Cabral. Onde vai ser? Então vamos lá, Cabral. O Tchan vem contar o que a história não contou, que por uma índia baiana Cabral se apaixonou. Que por uma índia baiana Cabral se apaixonou. O Tchan vem contar o que a história não contou, que por uma índia baiana Cabral se apaixonou. Com toda a razão, que meu irmão. Apaixonou. Pelo gingado já quebrado que ela dança, pelo seu corpo bronzeado que balança, fantasiado, português e todo samba. E aí, Diabá Tchanchó chamou assim: Tchancuru, Tchan chegou, Gatchambá, Tchampopô, Paquetchan, Tchanerê, Tchansambá, Tchanvexê. Vou traduzir. Vai, Cabral. Na cabeça, no joelho, no peitinho, barriguinha, cinturinha. Essa índia ainda mata um cacique, quer ver um bumbum mexer. E o pajé é samba no pé, e o curandeiro tá de olho no pandeiro. Do Brasil a Portugal, sambando foi Cabral. Do Brasil a Portugal, sambando foi Cabral. Enquanto o Cabral samba perol vai pegando no compasso dessa índiazinha. Enquanto o Cabral samba pelo faz caminha, quebrando no compasso dessa índiazinha. Veja comigo, Cabral. Pelo xingado requebrado que ela dança, pelo seu corpo bronzeado que balança, fantasiado, português e todo samba. E a índia Tchanchó chamou assim: Tchancuru, Tchan chegou, Gatchambá, Tchampopô, Paquetchan, Tchanerê, Tchansambá, Tchanvexê. Mais uma vez, Cabral. Na cabeça, no joelho, no peitinho, no bumbum, barriguinha, cinturinha. Essa índia ainda mata um Tchancuru, Tchan chegou, Gatchambá, Tchampopô, Paquetchan, Tchanerê, Tchansambá, Tchanvexê. Petune agora, Cabral, vá. Na cabeça, no joelho, no peitinho, no bumbum, barriguinha, essa índia ainda mata um. Mata dois perovais enquanto você caminha danado. É isso aí, Cabral. A índia mexer. Também quero ver a índia mexer. Eu quero ver a índia mexer. Só alegria, essa é a linguagem da tribo.